Essa tá estourando, vai. Essa tem direito a beber, tem direito a beber. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. E se me esquece, some, se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Falando mal de você, e você nunca soube fazer.